Rádio Triangular. Boa tarde. Foi a primeira de hoje para a quinta emissão de Ventos de Rock. Foi a passagem do Skill W. Seguida, enquanto não chega o próximo Alice in Chains, mais um single retirado que vai ser o próximo registro em estúdio, The Devil Put Dinosaurs Here. Fique com Stone. I'm foram as iniciais de hoje para os Kill Devil Hill e Alice in Chains. A seguir, um tema retirado ao Songbook, que foi o registro ao vivo da turnê intimista e acústica do Sr. Chris Cornell. Fique então As Hope and Promise Fade. As hope and promise fade in the sun, forgets to rise. Well, I'm lonely and I'm thirsty, but it's better I stay dry. Never more than two drinks away from crying, staring to the glass, wait for the time. But you know I must decline. I'm never more than two drinks away from crying. There used to be a time when I could hold my head up high. My life laid out before me, flowed with wine. I had my love beside me and everything was fine. But now the ride is over. It's hard to say goodbye. Hope and promise fade. Midnight turns to day. Well, I'm lonely and I'm thirsty, but I cannot tell a lie. I'm never more than two drinks away from crying, from crying, from crying, from crying. As Hope and Promise Fade foi Chris Cornell. Vamos até à Suécia com os Flower Kings. We'll be right back. quinta edição de Fans de Rock foi a passagem dos suecos da Flower Kings, com o tema Low Lines retirado do álbum Banks of Heathen de 2012. Saído passado dia 12 de março, foi o novo dos escoceses Biffy Clyro. Opposite, fica então com o tema A Girl and His Cat. Foi a passagem dos escoceses Biffy Clyro com o álbum Opposites, que marca o regresso da banda para este ano. Lançado também em janeiro, foi o álbum estreia do projeto Rock Candy Funky Party. O projeto tem a contribuição de vários músicos com muita experiência, entre os quais Joe Bonamassa, Mike Merritt, Ronnie Jesus, Tal Bergman. Fiquem então com o tema de abertura desse álbum, que se chama We Want Groove, e este Octopus. We'll be right back. depois da sonoridade rock funk do projeto Rock Andy Funky Party, preparem os ouvidos para os Kills Which Engage, o álbum deste ano, Disarm the Descent. Fiquem com este poderoso The Hell in Me. É já uma das últimas de hoje para o Vento de Rock. Foi The Hell in Me, a passagem dos Kills Which Engage. Vamos entrar na reta final, vamos para o flashback do dia e a última de hoje. Vamos até aos anos 90 com os excelentes Spread Eagle e este Devil's Road. We'll be right back. E chegamos ao fim de mais uma emissão de Ventos de Rock, a quinta. Encontramos-nos na próxima semana. Até lá, boa música, beijos e abraços.